4959, 43 para puxa acionamento. 4959, 43, coordena com a equipe de solo, a aeronave da Rio, já iniciou numa remota 07. Eu tenho uma equipe de solo, chama a táxi. Coordena com a equipe de solo, da aeronave Rio, repassar a táxi. 4959. Azul 5001, portão 01 autorizado, chama táxi. 723, pouso autorizado, sinal, pista no zero. Puma 723, pouso autorizado, pista no zero. 110 graus, 089, que negar no 0 no 4. Autorizado, pouso no 0, no 0 no 4, Puma 723. Prossiga. Guarda no 03-1234. 2972, 3 a bordo, 3 horas e 20 minutos da bateria. Alternando Guarulhos para o táxi. Sim, 5972. Aguarda para o táxi. Guarda para o táxi. Aguarda para o táxi. Torre Azul 4959 para o táxi, 70 Aracaju, 3 horas e 15. Gente, 4959, prossegue a retaguarda do Boeing da Rio no Pátio 13. Prosseguindo a retaguarda do Boeing da Rio Sul, o Azul 4959. Sobre informação 4959, Boeing da Rio em menor início de táxi, 14 aeronaves do 01. Gente, o 4959. Rio Sul, 7. Confirmo 224. Afirmo, assim que três aeronaves passarem reta 4. Três, estou finalizando um pushback e presta parte. Ah, não. Salvador, Rio 9810, para o pushback, acionamento. Rio 9810, Pátio 3, aguarda, pushback, acionamento. Estou na sua escuta, senhorita, o pushback, acionamento, 9810. Autorizada à direita, via Índia, ponto de espera da 90, chama pronta, ajuste no 04, 5001. Via Índia, para pronta, ajuste, 5001. Com 723, fala 2000, zero direito, via Alfa, mantém a antista, taxa Juliette. Alfa, mantém a antista, Juliette, já lá na sua escuta, vamos no 723. 5972, até o ponto de espera da 90, chama pronto, ajuste 1014. Espaço só pode ser 9014 com 9012. O Azul 5001, pronto? Tá pronto, 5001. Autorizada Linhares decolar 510, 120 graus, 089, Azul 5001. Ele decola 5001. Sete Rio 9810, após o Azul aqui na retaguarda, pode iniciar o push? Confirmando, Rio 5972. Assim que a aeronave da Azul iniciar a rolagem, a linha mantém no zero. Após a rolagem da aeronave da Azul, a linha mantém no zero, passa o push. Rio 9810, no pátio 3, retaguarda liberada, pushback acionamento autorizado, chama táxi. Senhor Tony Bush, chamarei para o táxi, Rio 9810. Chanelo 6224. Coordena para a equipe de solo, a 5 ATR de azul passa na retaguarda, puxa e vê acionamento autorizado, chama a taxa. Mantenha a posição no 763. Vai manter o TGS, vamos no 763. Decola 230, controle 1198. Boa noite, obrigado. Boa noite, controle azul 5001. 5001, boa noite. Contato Radar Sudol 360, saída da Elpa de Valeda, na presente. O ano Leandro 001. Boa noite, Sr. Janel 62. O que é que você fez direito aqui? Não, informação. A Prodidona, CNL. 62, Sr. Janel. Prodidona, número 1. Isso é para 2014, livre LS. Prodidona, 2000, livre LS. Rio 9810 para o táxi 04 a bordo, 3:35 alterna galeão. Seguinte, mantenha a posição no faixa 3, 930. Mantenha a posição 9810 mesmo. 4959, então, bom? Afirma, pode ficar na próxima. Ali mantém no 0, 4959. Ali mantém, 4959, viu? Alô, 070. Passe na proa 070 com 1868. Zona 78, pista para 3.000 pés com 1014, livre da restrição e tapa. 3104, Rio 5972, cruzando 1500 na subida da El. Subo 400 na da El. 400 da El. Fazão. Opa. 234. Partida na aeronave, queria estar guardando. Seguinte. 4959 azul, decolagem autorizada no 0, vento no 0 grau, 079. Autorizado a decolagem, o 4959 azul. Escolhe o Rio 5972. A primeira guarda foi de Bideri? A 7212 não posso, não fica na minha área. Então eu vou autorizar o Leda e já coordeno para o centro. Se o Leda tá bom. É, pode ser Leda? obrigado, Lido. Beleza, obrigado. Para 200 nós. Redução 209, 8-6-8. Estou vendo com o Itacato, por favor, dá um 04. Obrigado. Para o Itacato, Sinema 6-2-4, está com 7-7 a bordo, está indo para o Salvador, está na linha de 2-0-21. Até o ponto de espera da 0 via Índia, ajuste no 04. Via Índia, ajuste no 04, Sinema 6-2-4. 459 Azul, decolador 35, controle 119, décima 8. 098 Azul, 14 graus. Bola 723, Juliette, portão 4. Juliette, 7 pro 4, bola 723. Rio 98 no 0, após o Boeing da Golf, ingressa a Juliette. Prossegue até o ponto de espera da 0 como número 2, chama pronto, ajuste chama 0 no 4. Ok, após o 37 da Golf, chama nesse pronto, ponto de espera da 0, Rio 98 no 0. Coral. 04 já na Coral, 10, estou 4 de Coral, Azul. Coisado, Ouro, Chimera, 62, 1, 10. Siga. Bom, aí estamos no programa de reboque do Fiquet número 8 para o 43, posição 3. Ganha cor de Wi-Fi. Desça para 2000 de VLS, reduz para 200 nós. 2000 de VLS, está chamado para 3.3. Nada, alinhamento e decolagem 1-0, vento 130-08, sem parada. Azul, alfa e antes, reboque autorizado, chama no través, portão 05. Chama no través do portão 5. Sou Chanelo, 6212, estabilizado, passou externo. Sou Chanelo, 6212, continua aproximação, aguarda pista livre. Nada, atingiu 70 gol, 8-6-8. Aí, pista para 2014. 2014. Baixar 6202, livre pouso, pista 1-0, 120-08. Livre pouso, canela 6202. 224, decolou 39198. 198, 6224, Porto Amaral. Senhor Salvador, boa noite, 6224. Kiffen 125, Onoderno 3395. Azul 5001 no Salvador, Francisco. 388, alterna, quais são? 125, ONU, alterna 3395. 3395, obrigado. 3395, Marconi. 125, ONU, alterna 3395. 25, ONU, 3395, boa noite. Você, 6224, Marconi. Pesado Conde, 6224. Marconi, 6224, obrigado. LS3, 978. 78, chame torre, 1895. 2853, 978. 868, me ajude, chame. Fica para 2000, livre LS3, 4738. Eu posso estar estabilizado onde, senhor? Direita, mantenha essa frequência, Alfa Kilo, Parte 3, remota 2. Sete. Alfa, quilo, 4-3 para a porta 2, o sistema, 5-2, rodando, Torre Salvador, boa noite, P3178, dia Terra. P3178, boa noite, a loja está livre, Fernandão, Nogueira, no Pátio. Guardando, Nogueira, no Pátio. Minha loja autorizada, com a loja autorizada no 0-120-09. Aliero pouso autorizado no 0, 12 grau, 0,99. Aliero pouso 3, 1, Zero, decolador 42, 119, destino 8. 198, Rio 98, 10. Controle de Salvador, Rio 98, 10, decolando Rio Escuta. Seção 0, subou 340 na prova de Leda. Ok, da presente Leda, 5340, Rio 98, 10. Estabilizando o curso, gol 868. 08, torre, 1895. Chamou 1895. 868, pedido de aproximação, guarda especialista. Leda Motiva. Afirmo.

Cruzeiro 1868. Direita nessa frequência, Alfa Juliette, portão 01. Na frequência, Alfa Juliette 01, não vou mais nada. 3908. É 224, pista 120. É 224, pista 120, 120. 2 e azul 27, 23. Siga. Chamando as frequências 4 de Salvador, dia 935-208 e 20 a Maio, controle, opera em 119, decima 8. 198, vou chamar também, obrigado. De azul 273. 713, Salvador, identifique, chegada bom, se desça para 4.014. Chegada bom, se desça 14, para 4.017. Câmera 224, 70 milhas fora, chame Aracaju, 1203. Você está bem encerrado. Chegada Mari, pode desvio, rua direto Itapa. Identificou, após desvio, rua Itapa, o voo 906. Eu para 050. 050, voo 906. Salvador, Salvador, vem aqui. Se é uma manutenção do rebote, é para 3, boa noite. Gente, boa noite. Salvador? Entra em 1251, no alterno 3395. Correto. O 9066, número 3, desvio de estação, o critério somente informa ao fim. Qual seria a possibilidade de voadura na presente? Como é negativo, porque eu sou o número 3. senhor pode fazer desvio, se o que quiser informar o fim, se possível será decorado. Ok, só tá bom, que está da presente na zona. Nada autorizado. Seu 49 ficou na frente, está da encerrada passando coral, chame Léo 1201. Salvador. Bom dia. 10-1201, passando coral, serviço está encerrado. 5973, chama táxi. Vocês vão dar para sequenciamento, curva agora à sua direita para 230, limite ao lote. Sua direita 230, limite ao lote. Aqui 27. Curva agora à sua esquerda para 150, livre elétrico. Ok, para 2000, esquerda 150, calibre o localizador, a 17. Segundo, 098, vai interceptar o localizador visual. 098, completo o LR, chame então em Salvador, 1895. 1895, boa noite. Noite, Torre Gol, 098. 2 no local 012, do 7. 713, completo, ele é chame torre 1895. 1895, obrigado, uma boa noite. 3, tá bom, 30 voz pra trás de 10 para a região. Autorizado, parte 3, parte principal Índia, ponto de espera da 90, chama pronta, ajuste 1014, geral 9973. Copiou, cotejou, baixar travado, meu povo. Sim. 066, desce para 2000, livre ali a 73, informe estabilizado. 2000 e ali a 73, chama estabilizado, bom, 066. Salvador, 1273, está estabilizando o IABS. Está 4,5 milhas de alto mar. Gente, para 713, número 2 na aproximação, guarda a pista livre. É, guarda no pista livre, 127 ou 3. Fala 04, libera a direita, mantenha sua frequência, Alfa Gillette, portão 02. Se possível, agilizando a liberação. Alfa Gillette, na 03, Golfo 098. Então, boa noite, passarei 2224, prancha aí, 210. 224, boa noite, Vânia Freire de TAP, desça 050 e para manter isso como número 1, preciso que desça com high speed, tem como? Não vai ter, a gente está com um pouco de formações aqui, sem problema se tiver que fazer sequenciamento aí, porque não tem como a gente voar muito rápido aí não. Ok, então, sem problema. Gente, pouso autorizado no 0, no 20 grau, 089. Vale o ciente, Azul, 2703. LS, Romão 9066. 066 torre, 11895, boa noite. 1895, boa noite. Torre Salvador, muito boa noite, voo 9066, passou Duna, estabilizado LS, passou Itamã. Assente 9066, continua a aproximação, mas especialista. Guarda. Solo 08, à direita, Alfa Kilo 43, remota 2. Alfa Kilo 43, remota 2. 0066, pouso localizado no 0, 120 grau, 089. Esse pouso 10, voo 0066. Agora tá na proa 080, proa de capo, meu ideal. Pode tentar tudo. Eu identifique e desça ao 062, Azel. 062, proa 080. Confirme só o tráfego da frente, pode acontecer. Tráfego 17 milhas, são até o 72 da Passaredo. O senhor vai seguir esse tráfego. Já pode acelerar, velho. Vai ter que reduzir. Reduz pra 220, mano. 220. Tá 9973, após o tráfego na curta linha, mantendo 0. Pista para 2000, meio 14, pela de Duna, livre ali a 7. Ok, 2000, meio 14, Duna, 2, 7. Solo 09, libera na pressão direita, mantenha sua frequência, Alfa Kilo, parte 3. Sete, mantendo sua escuta, Alfa Kilo, parte 3, Google 9973, decolagem autorizada no 0, vento no 20 graus, 089. 9973, decolado 212, controle 1, 192, no último 1. Sérgio 981. 9731. Sérgio 973, boa, suba 360 na frente de Leda. Direita direto, Leda 360, possível? Certo. Ótimo, 9973. Escutei na Leda, cara. Leda. Geral 9973, chame o centro do edifício, trocou isso pelo 25, decimal 1. 25, decimal 1? Assume. 9973. Número 908, desce para 2010, ajuste 104, autorizado, final de LS, repasse estabilizado. 2014, o ajuste autorizado é, vai precisar reduzir mais? Contato zero. Companhia 00, boa noite, eu sou a identificação, vou em direto do Uno, deixa para 2010, ajuste no 014. Estabilizou o passageiro 2224. 3224, se não for, Rio 1895. 1895, boa noite. Boa noite. Passageiro 2224, estabilizado 1-0.